Alguém pediu um hit, mas eu prefiro o rifle. Letra bem escrita, cura mais que Dr. Freeze. Não é Talibã, Iraque, ou Vietnã. É gueto resistente na cura pelo amanhã. É no medo que cês vivem, só se tranquilize. É a vez do favelado e toma conta do show business. Mete as rimas lá como carga explosiva. Rap de verdade ainda é dedo na ferida. Para de pensar que isso tudo é normal. Reflete mais um pouco porque o gueto é igual. Deixaram armas, drogas, ainda dizem aos bandidos. Na terra dos conflitos não sou eu seu inimigo. Bate no peito, vem com nós. Esse é o gueto e é um rap grita forte. Esse é o gueto, nós é responsa, resistência nesse trecho. Esse é o som do gueto, nós somos do gueto. Bate no peito, vem com nós. Esse é o gueto. Represento orgulho e a força que vem do gueto. Eu continuo aqui na febre nos menosprezo. Ergue nossas taças com Xandão ou cachaça. Brinda pra esse sonho, se não brinda vaza. Discurso vazio do seu rap preferido. E canta multidão com riminha sem sentido. E agora virou moda, só canta lorota. Esquecem das quebradas só pra ver se os palco lotem. Moleque, isso é pura ilusão. Falar de putaria não te leva no Faustão. Tenta mais postura, representa de onde veio. Porque cê quer mudar se o sonho vem do gueto. Bate no peito, vem com nós. Esse é o gueto e é um rap grita forte. Esse é o gueto, nós é responsa, resistência nesse trecho. Esse é o som do gueto, nós somos do gueto. Bate no peito, vem com nós. Esse é o gueto e é um rap grita forte. Esse é o gueto, nós é responsa, resistência nesse trecho. Esse é o som do gueto, nós somos do gueto. Sobrevivi pra ver os emocionados em tour por aqui. Sem futuro daqui, se debandar para lá. Me instruir pra tomar algum faz me rir. De quem pensar que aquilo é o distrito 13 de lance. Divertir no gueto, preço pago em cash. Moço, lei do morro, assinado interventor do caroço. Se não dá, então desce, volta pro seu play, pro seu splash. Esquece os pancadão, esquece os rap. E o corpo que balança, tchum tchum tchum. Empatia, coração de mãe, periferia. Quer passar de ano, vem com nós, que é do gueto. 4P, poder pro povo preto.